Seja bem-vindo à Dimensão 42. Fala galera, beleza? Aqui é James e... Fala galera, meu nome é Wellington e se você é jovem ainda, amanhã velho será. Fala galera, beleza? Aqui é Letícia e somos apenas poeiras ao vento. É isso aí galera, estamos reunidos aqui mais uma semana com uma bancada mista. O Paulo não pôde vir, então a gente pegou a Letícia pra substituir. E bem, a gente vai jogar outro jogo de outro podcast que diferente da gente também ganha dinheiro. É isso aí, a gente vai estar copiando hoje um jogo do Rapadura Cast, que eu não sei o nome, acho que é Brincadeira dos 50 Filmes, alguma coisa assim. Que enfim, eu simplesmente falo um tópico e nossos convidados aqui vão ter que falar um filme relativo a esse tópico. É isso aí, Letícia e Wellington, vamos para mais uma semana de recadinhos da paróquia! Vamos! É isso aí, galera. Então, a gente acabou voltando com esse quadro, que não era pra ter. No último eu não pus, porque não tinha nada pra falar, mas essa semana a gente tem. Tem vários recadinhos, vou tentar ser o mais breve possível. O primeiro é que o podcast nem foi ao ar ainda e a gente já tem madrinha, é isso aí. Eu que trabalho de faxineiro na Letras, ali da USP, na FEFELESCH, emprego temporário até eu focar nos meus estudos de engenharia civil, né? Vocês sabem disso, esse é o meu sonho. Enfim, eu tava varrendo lá a sala 209, eu acho, do prédio, enfim, isso não importa. Quando a professora de IELP, acho que essa matéria, essas matérias malucas aí de universitários... Legal, não faço ideia o que seja. Chegou e eu vi que ela tava conversando com uma aluna, e ela tava falando que falando alguma coisa sobre língua falada, língua escrita, não sei o quê... que eles gravam, tá? Eu pensei, bom, é um podcast, acho que eu vou mostrar pra essa senhora, porque eu não tenho nada pra fazer, eu já varri aqui, fui lá e mostrei pra ela, e ela, tipo assim, se amarrou, sabe? Falou, nossa, que da hora você é aluno. Não, não sou aluno, sou faxineiro. Ela falou, é... mas legal seu podcast e tal, e daí ela falou que gostou muito, pá, e, bom, a gente já pode considerar ela madrinha, né? Já que ela é a primeira pessoa fora da gente que ouviu o nosso podcast e gostou. Ela ouviu o episódio 00D, que é o piloto de número 4, que é... ficou como... eu não lembro agora o nome que ficou, tá aparecendo aí na tela. Ela gostou? Aparecendo aí na tela. Gostou, adorou ela, achou demais, assim, falou, nossa... um beijo, linda, você é demais. O nome dela é Ana Rosa, professora doutora, doutora Ana Rosa. Doutora Aninha, só porque eu sou seu fã. Além disso, já foi criado um e-mail, a gente só não tem divulgado e-mail, porque a gente ainda não conseguiu pôr uma plataforma pra vocês ouvirem o podcast. A gente ainda tá se decidindo se faz site, se sobe no iTunes, a gente não sabe como que faz isso. Estamos dando uma olhada, mas gente, a gente já fez o e-mail. Assim que a gente conseguir publicar os podcasts, vocês vão poder mandar e-mail. Na verdade, vocês vão estar ouvindo isso quando tiver online. Assim que... é só pra explicar porque tem 4 episódios sem e-mail. É um recado bem idiota, mas é isso aí. Voltamos para o podcast. Ufa! Aumenta o som de jeito. Primeiro tópico, melhor comédia romântica. A minha comédia romântica preferida se chama A Proposta. É com a Sandra Bullock e com o Ryan Reynolds. E esse é simplesmente o meu filme favorito de todos, de todos. Eu gosto de Uma Linda Mulher. De comédia romântica eu não sou muito fã, mas eu acho que como se fosse a primeira vez, quando a Sandra é aquela mulher que eu não vou lembrar o nome. Mas é bem legal esse filme. We're gonna be doing one thing and one thing only. Killing Nazis. Um filme que faz você chorar. Todos os filmes me fazem chorar. Olha, filmes que... do meu ator favorito, Tom Hanks. A Espera de um Milagre foi muito forte. A cena que o negão lá, pra estereotipar o negão fortão lá, ele é morto, é muito, muito forte. O filme que fez eu chorar de soluçar no cinema foi Logan. Esse filme, cara, me derrubou, mano. Logan é foda. E você ainda fica esperando pra ter uma cena pós-crédito que ele vai levantar do túmulo e não tem. E não tem, e não tem isso. Não dá pra aceitar a morte dele. O Logan é imortal, pô. É? Acabaram com a minha infância. Eu achei válido. Cara, ele tava sofrendo demais naquele filme. Tava foda. Outro filme também que me faz chorar de soluçar foi Marley e Eu. Paixão por cachorro é melhor você não assistir. Filme de bicho no geral eu não gosto de ver. Eu me arrependi, porque é muito forte a cena da morte, eles dão muita ênfase, então é pesado. Um que eu chorei muito, que eu não conseguia nem olhar pra tela, foi Crônicas de Nárnia, quando o leão Aslan morre. Nossa, não dá pra olhar, é muito... What? Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. Uma frase clássica do cinema. Clichê? Pode ser clichê, é de personagem. Olha, tem uma frase que até hoje eu me lembro, é de um filme nacional, que é o Auto da Compadecida, que a do Diabo é muito engraçada. Como que é a frase? Eles falam... Você devia dar graças a Deus que o Diabo é um cabra-bundo. Eu no lugar dele... Eu no lugar dele tomava um banho com chá de amolece casco pra ver se diminui essa nhaca. É muito icônica essa... Tem uma frase desse filme que eu acho demais, que é o Chicó, eu acho. Quem que é o seu automóvel faz quem? Chicó. Porque comigo a volta é por dentro, que nem pavio de velha e tal de uma gaxeira. Tá aí duas coisas que eu não sabia. Uma que eu era corno, outra que defunto falava. É muito louca essa cena. E também, voltando ao cinema nacional, o da Cidade de Deus, do Buscapé ali, é muito boa também. Na Cidade de Deus é assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Tem várias frases icônicas assim e tal, mas uma que eu acho bastante válida é do filme do Logan. De novo o Logan aí, que o Xavier fala pro Logan. Logan, you still have time. Você ainda tem tempo. O filme é bem pra baixo, só que eu acho que essa frase é meio inspiradora, sabe? Que às vezes você tá meio com perrengue na vida e tal, você acha que tá sem rumo, não sei o quê. Bate aquela crise existencial foda, sabe? Você fica, caralho, mano, pá, tal, não sei o quê. E, tipo, essa frase é meio pra te lembrar, sabe? Você ainda tem tempo, ainda dá pra resolver as coisas. E é uma frase simples, sabe? Você ainda tem tempo, é uma coisa até meio óbvia. Mas não sei, me marca bastante. Te comove, claro. This is Sparta! Melhor tema musical de filme. Eu achei a trilha sonora do Esquadrão Suicida sensacional. Ah, não, mas no caso a gente aqui tá falando, Elton, trilha original. Que fizeram para o filme. Que é... Que nem Star tipo Wars. Tipo John Williams, sabe qual é? Piratas do Caribe. Eu fico também com Indiana Jones. A minha infância é marcada por todos esses clássicos do cinema, sabe? Indiana Jones, Star Wars. Eu lembro muito daquele tema do Batman clássico. Mas que eu acho assim, que realmente me deixa muito empolgado, é a de Volta para o Futuro. Mano, que música. Poxa, que é posso mudar? Não, eu vou mudar. Tudo bem, vai. Eu vou mudar. Não, essa música, pô, arrepiou, olha aqui. É do caralho. Essa música, quem tá ouvindo aí na edição. Não, o pessoal tem que ouvir. Todo mundo cala a boca aí, vai. Essa trilha, ela realmente te faz entrar no filme, cara. Ela faz você viajar junto com o personagem. É muito interessante, porque se você parar pra analisar a trama do filme, é ridícula. Não tem nada a ver com qualquer outro filme de viagem no tempo. Qualquer outro filme de viagem no tempo, ele tá sempre envolvido com uma coisa grandiosa que vai mudar o mundo, sabe? É tipo, a gente tem que voltar no tempo porque não há mais mundo, Johnny. E tal. E esse filme se passa, se você parar pra pensar, num vilarejo da vida. É uma cidade zica que, foda-se, de verdade, foda-se o que acontece com a família do Marte pro mundo, sabe? Isso que é o foda. E eu lembro, quer dizer, eu vi num outro podcast famoso aí, que o pessoal, quando tava, o Zemeckis, quando tava fazendo o roteiro e tal, nem sei se foi o Zemeckis, foi alguém da produção lá, falou que, pô, essa história é muito simples. Então, pra gente deixar igual de épica que os outros filmes, vão pôr uma trilha do caralho. E daí ele chamou o cara que escreveu a trilha, muito provavelmente foi o John Williams, que é responsável por grande parte das trilhas, e falou, mano, arregaça. E o cara fez, velho, porque essa música é do caralho, é um bagulho épico. Você imagina assim, um bagulho de proporções gigantes. E bate entre titãs! Vá, Mulan! Presente! Falando sem permissão... Epa! Hoje ela chupou limão, não acha? Melhor filme da Disney, na opinião de vocês. Mulan. Você tá de sacanagem. Eu sei. Mulan é o melhor filme da Disney. Não, lembrando que não é só animação. Animação. É animação e filme. Mulan. Ok. Olha, tem um filme que não acho que é o melhor, mas foi a situação mais engraçada que eu já vi no cinema, então me marcou, foi Malévola. Malévola? Um monte de casal e assistiu quatro... Marmanjo. Quatro marmanjos, porque a gente não fazia ideia como era o filme. E acharam que era dois casais gays. Paciência. Eu vou ser bem clichê, o meu... Acho que pra mim o melhor filme da Disney é Piratas do Caribe. Rápidos como um rio, com força igual a de um tufão. Na alma sempre uma chama acesa, que a luz do luar nos traga a inspiração. Um filme cujo nome é o do protagonista do filme. John English. Simplesmente porque... O Mr. Bean é o melhor comediante. Do protagonista, deixa eu ver. Harry Potter. Poxa. Eu sou suspeito pra falar, porque eu sou um Potter maninho. Fica a dica pra uma próxima. Opa, vamos fazer de Harry Potter. Pô, seria legal de Harry Potter. Eu sou da geração, e aí eu sempre entrego minha idade, que lê o livro e depois ia ver o filme. Então, eu acompanhei, lançava o livro e eu dividia com um colega meu, o Clauber até. Ele, hoje o cara... Hoje o cara trabalha no Harry Potter. Ele foi para os Estados Unidos há algumas semanas. Pro estúdio da Universal lá? E ele foi, ele fez questão de visitar. E o cara é super culto. E nem por isso esse é o best-seller que ele mais apreciou. Porque a gente cresceu juntando grana para comprar um livro. Então um lia primeiro, que dava mais dinheiro. Mas aí, Wellington, qual que é o, acho que é o melhor filme que você prefere, cujo o nome do filme tá o nome do protagonista? Juno. Juno é sensacional. Ela muda totalmente a percepção do que é as garotas estereotipadas, ela acaba se tornando uma e é fantástico esse filme. Bom, o meu, todo mundo já sabe, eu já falei no Instinto, canal 300 Esparta, Django Livre. Yippee-ki-yay, motherfucker. Um filme com carros. Velozes e Furiosos 8. Eu odeio Velozes e Furiosos. Deixa eu falar, eu também odeio, odeio muito. E quando eu fui pro México, me fizeram assistir o que é no Brasil. Porque eu nunca tinha assistido nenhum da franquia, nenhum. E eu vi, eu achei muito bosta. Porque eles denigrem totalmente a imagem do Brasil. E as pessoas adoram esse filme, eu não entendo. Porque eu achei horrível. E aí me levaram no cinema pra assistir, porque isso é um novo, né? E eu falei minha boca, porque isso tá muito bom. Eu parei no terceiro, confesso. Depois eu não assisti mais. Eu tenho o terceiro. Eu também. Fui até o terceiro, vi um pedaço do quarto e já não tive saco, sabe? Não sei onde que eles tirariam mais história. Wellington? Cara, de carro. Carro tem vários, assim. Eu vou falar superficialmente porque eu não pensei bastante. Mas se meu Fusca falasse, eu muito também adorei esse Herbie. O Herbie é muito bom. Fofo. É verdade, eu acho que eu vou trocar. E até peço desculpas pros fãs também, assim, o da Lindsay Lohan não dá pra assistir. Descaracterizou o filme, não é nem qualidade de atriz, não, mas descaracterizou o filme quando ela, na interpretação dela. E eu vou citar um que eu assisti esses dias, Carros, o 3. O Relâmpago McQueen ressurgindo. Relâmpago Marquinhos. O Relâmpago McQueen, quando ele vai reagir... Marquinhos! Aqui é BR! BR, pô. Relâmpago Marquinhos, Marcão. O filme é bom. É muito bom, você vibra. Vamos, McQueen, vamos, você pode. É que nem quando você vai ver rock, né? Eu quero você, Rock! Vamos, Rock! Vamos, Rock! E eu levantei, as crianças vibravam e eu tava lá. Poxa, meu, vamos! Vai, McQueen! O meu filme, eu tô suspeito até com o próprio nome, porque eu acho que eu confundi dois filmes. O do Tarantino. Do Tarantino é Corrida Mortal também? A Prova de Morte, falei besteira. O do Tarantino é Prova de Morte, que é aquele lá que ele fez em partida com o Robert Rodriguez. E tem um outro que é Corrida Mortal, que é com o Jason Statham, que é... Sensacional. Mano, esse filme é os foda. Os dois. Foda. Foda. É, nossa, muito. Mano, quando eu vi esse filme, meu amigo Rainer que me indicou, velho, eu fiquei maluco com esse filme. Eu lembro que ele era totalmente agressivo, porque tipo, é um sistema, uma realidade alternativa ou um futuro distópico. Enfim, é uma penitenciária. Que como execução, eles têm a oportunidade de executar seus os presos de uma maneira mais criativa. Que é o quê? Através de uma corrida, que é uma pista construída em volta da penitenciária. E os vencedores mantêm a vida, a liberdade, né? Eles ganham cinco a liberdade. Corridas, né? O quatro, cinco corridas. É um mini campeonato. Vale tudo nessa corrida. Se você ganha a corrida, você ganha a liberdade. Se não, você continua preso ou morre no processo. É videogame total, velho. De liberar as armas do carro, ele tem um sistema que é um botão no chão. E o cara tem que passar com as quatro rodas. Daí tem sistema de defesa, que é napalm, não sei o quê. Vai criando regras absurdas. Eu lembro que tem uma parte que sai o maluco do carro e ele fala: aí, seus fodidos, vocês não conseguem me matar, seus putos. Daí vem um cara com a caminhonete dando 360 e acerta a cabeça do cara e some a cabeça do cara. Mano, muito louco, velho. Então, Jason Statham. Next Saturday night, we're sending you back to the future. Um filme que todo mundo gostou, menos você. Velozes e Furiosos 8. Você nem viu ainda? Como você pode falar? Essa série Divergente, não consegui... Não te atraiu? Não, não ia assistir todos os filmes no cinema. Ah, uma que eu não consigo gostar de jeito nenhum é Jogos Vorazes. Primeiro eu gostei bastante, mas realmente não dá pra adaptar livro pra cinema, não tem como. Os caras só cagam, eu não sei o que acontece. Percy Jackson tá aí pra... Parece que assim, não, o Senhor dos Anéis deu tão bem, mas tão bem... Que cagou todo o resto, velho. Não, não tem como. Eu achei assim, o Harry Potter, por exemplo, ele... É, mais ou menos. Ele é mais ou menos. Tem, tem altos e baixos. E só que isso, você tem os picos que você acredita que tá seguindo. Mas eles fazem algumas pequenas adaptações que... É que não tem como. Mano, é muito mais assim, muito mais conteúdo. É, são mídias diferentes. Mas vamos deixar isso pro podcast à parte, outro momento. É um ensaio da cena pra um musical da fábrica chamado Manda esse treco de volta, senão o bicho pega. É um musical. É, manda esse treco de volta, senão o bicho pega. Joga esse treco pra fora e é pra já. Manda esse treco de volta, o olho grande em você vou botar. É só o começo, ainda vai melhorar. Melhor animação da Pixar. Monstros S.A. Eu não conheço animações da Pixar, eu não gosto muito de animações. Não? Eu preciso de... Caraca! Ué, você tá me tirando, velho. Isso é verdade. Acabou de falar que viu Carros 3 e não... É da Pixar. Poxa, não, desculpa. Eu não entendo de animação. Eu não sei quais são as produtoras de animações. Eu sou leigo, desculpa. Mas Carros 3, então, se é da Pixar, tá de parabéns. Quer ver, ó? Eu vou falar, como o nosso amigo aqui é leigo, vou falar alguns filmes aqui. Todos Toy Story, Universidade de Monstros. Top, top. Monstros Procurando S.A. Nemo. Top. Procurando Nemo também. Top. Ah, dá pra identificar então quais são os da Pixar, eu já consigo identificar. Ah, tem mais ou menos o mesmo estilo de desenho. Altas Aventuras. Wall-E e Up são sensacionais. Não, Carlos, desculpa. Agora, o Relâmpago Marquinhos, eu sinto muito, mas o Wall-E é sensacional e Up também. Eu chorei em Up. Não tem como só escolher um, de verdade. Eu tava pensando aqui em Universidade de Monstros, que é o tipo, o prequel. Ó. Do Monstros S.A., que é um... Nossa, eu vi esse filme, eu amei. Tem um filme de vampiros, é também da Pixar? Não, esse aí é da Universal, que é o Hotel Transilvânia. Hotel Transilvânia, o primeiro filme, eu gostei muito. Mas então, eu acho que um pouco de todos esses, sabe? Eles têm... Os caras pensam no roteiro. Essa é a diferença, sabe? É um filme assim, tipo... Já até falei no Instituto Canal 300 que a animação no primeiro momento é pra crianças, tal, público mais jovem. Mas é inacreditável como consegue atingir todos os públicos e não fica forçado. Sabe? Um blockbuster praticamente sempre dá certo, né? Pra sua informação, há mais do que se imagina nos outros. Exemplo? Exemplo? Ok, nós somos como cebolas. Fedem? Sim. Não! Fazem você chorar. Não! Ah, deixa eles no sol, eles ficam marrons e soltam aqueles cabelinhos. Não! Camadas! As cebolas têm camadas. Os ogros têm camadas. A cebola tem camadas, entendeu? Nós dois temos camadas. Pra desespero do Wellington, melhor animação da DreamWorks. Ó, tem Shrek, tem um Gato de Botas, tem Como Treinar Seu Dragão. O meu preferido é Como Treinar Seu Dragão. Eu preciso falar uma coisa. Eu nunca assisti Shrek. Nenhum. Não, não é possível. Eu sei quem é a Fiona, eu sei quem é o Burro, eu sei quem é o Shrek, mas eu nunca assisti. Mas você viu Como Treinar Seu Dragão? Também não. Agora, você citou... Qual é o outro? Gato de Botas. O Gato de Botas, é ótimo. Eu sei o Gato de Botas. É alguma coisa. É alguma coisa. O que eu mais gosto é Como Treinar Seu Dragão, tanto um como dois. but they'll never take our freedom! Um filme com numeral no próprio nome. Que é assim, o título do filme tem um número no meio. Tem um do Jim Carrey que eu esqueci, número 20. Poxa, o filme é bom, cara. Eu esqueci o título do filme, mas é bom. Eu só sei um filme da Barbie com numeral. Nossa. Então fala aí. Ai, Barbie, as 12 princesas da Maria. Um filme com numeral 300. 300 é bom, eu gosto. Quarteto Fantástico. Só por causa da Jessica Alba, né, só fala. Gente, eu sou apaixonado pela Jessica Alba, cara. Eu não tenho número com numeral. Como se fosse a primeira vez, mano. É válido. Ah, é bom, é bom. A Lucy. Fofinho. Do you wanna play rough? Okay. Uno. Say hello to my little friend! Qual filme de terror que mais assustou vocês? Evocação de espírito. Ela misturou evocação do mal. O mal com evocação de espírito. Evocando espíritos. Esse dá muito medo, muito. Eu morro de medo. É o que eu mais tenho medo. O cara medo cortando a pálpebra, saindo do corpo da parede. Né? Eu tenho medo de filme de espírito, tanto que eu não assisto. Filme de borboleta. Efeito borboleta. Efeito borboleta me desespera. Eu vou falar um que até parece babaca, mas eu ficava com muito medo mesmo quando eu era criança. Era do Fred Krueger. Hora do Pesadelo, né? A Hora do Pesadelo. Os filmes com o Fred Krueger. Porque eu realmente tinha medo de dormir. E às vezes eu sonhava com isso. Eu sou muito assistir e sonhar. A minha mente sempre processa assim. Então eu ficava com muito, muito medo de dormir quando eu assistia Fred Krueger. O que me dá muito medo, quer dizer, que me deu muito medo quando eu assisti foi Coraline. Eu não consegui dormir. Aquele olho de botão, aquela aranha. E é pra criança, mas... É que nem Casar Monstro. Quando eu vi Casar Monstro... Casa Monstro, você é louco, não. Esse dá muito medo. Casa Monstro, e eu já tinha uns 18 anos. Louder! To the window! To the walls! To the sweat drip down my balls! To all you bitches, crawl! All you see, for the... All you see, go bam! To the window! To the wall! Um filme de dança. Flashdance. Billy Elliot, pra mim é sensacional. Ele quer ser bailarino, né? Isso, ele quer ser bailarino. Enfrenta, né, o pai que não aceita, que já classifica ele como gay. Ele até tem um contato com um amigo que é homossexual e ele fica com esse impasse na própria cabeça. Quando eu fiz a pauta, eu pensei, ah, esse eu vou ficar assim, porque eu não gosto de filme de dança. Mas eu acabei de lembrar de um filme que eu gostei, que eu não lembro o nome, vamos ver se vocês lembram. Se não me engano, o Antônio Bandeiras é selecionado pra dar aula numa escola de periferia. Ah, é muito louco. Eu ia falar esse depois disso, eu tô nessa de falar. É muito bom, mas eu não lembro. É alguma coisa que vem dançar. Muito bom esse, na moral. Ele é meio que o professor que fica... Quando os garotos ficam meio suspensos. Fica na detenção. Isso, na detenção. E o professor fica na detenção pra dar alguma coisa pra fazer e ensina a dança. Só vem a galera barra pesada, então. That's a bingo. Is that the way you say it? That's a bingo. You just say bingo. Melhor filme da DC. Mulher Maravilha. Mulher Maravilha disparado anos luz. Eu sou suspeito pra falar porque o último filme da DC que eu vi foi Mulher Maravilha. E antes eu tive o trauma de ver Esquadrão Suicida, que é uma merda, e Batman vs Superman, que eu gostei, mas eu confesso que esperava mais o filme. Eu vi as críticas, achei super pra baixo, e daí fui ver o filme e gostei. Mas não é tudo aquilo. Eu vou... Mulher Maravilha, igual eu falei pra mim, é anos luz, porque a história é muito boa mesmo. A história da Diana é uma história bem boa, né? Mas eu vou dar uma ressalva pro Homem de Aço, porque ele mudou um pouco a imagem do Superman, que tava defasado. O Superman não é um herói que me agrada, eu vou falar, não gosto do Superman. Parar de escoteiro, isso, né? Isso. De garoto americano. O garoto americano, exatamente. Não é um herói que me agrada muito, mas ele, quando lançou aquele Superman O Retorno, tipo, acabou com o Superman, né? Os filmes do Christopher Reeve eram legais. Então, Homem de Aço, eu achei que deu um up, né, no... Eu, particularmente, não gosto muito desse filme, mas tenho que concordar contigo que o... Não é dos meus favoritos, não. Eu só tô dando a dentro que... Aquele ato final que ele destrói a cidade inteira pra salvar quatro pessoas é, puta... É de embrulhar o estômago, de verdade. Um homem grande com armadura. Sem isso, sobra o quê? Um gênio, bilionário, playboy, filantropo. O melhor filme da Marvel. Aqui a gente vai se limitar ao MCU, ao Studios Marvel mesmo. Porque senão é Logan disparado, ou Deadpool. Mas... Vocês entenderam, né? Pra mim é Primeiro Vingador. Eu sou DC Futebol Clube, então... Sério? Sou DC Futebol... Você não gosta de nenhum filme da Marvel? Não. Eu gosto, mas assim, eu... Me dá mais emoção assistir os filmes da DC. Eu fiquei aguardando muito, tô aguardando muito Liga da Justiça, apesar dos comentários já não serem tão bons, mas eu tô aguardando... Eu acho que eu vou gostar por ser fã, mas eu gosto até da Marvel, não é que... Não tenho essa disputa. Você não tem nenhum preferido da Marvel? Não, eu acho que assim, o primeiro do Homem de Ferro, porque o Tony Stark é o Tony Stark. E é ele que deu a abertura pra todo esse universo, né? Isso. Pra falar a verdade, eu gosto de todos os filmes da Marvel. Eu só não vi o Doutor Estranho e o Homem-Formiga. Mas eu tenho certeza que são muito bons. Veja. Só vi comentários ótimos desses filmes. É um filme super legal pra ver com a família e tal. É um filme assim que você tem certeza que ele não vai ser ruim. Eu gosto mesmo até do Homem de Ferro 3, pra vocês terem ideia. Eu sei que o Elito já tá me olhando assim. Ah, eu gosto. Também, o Elton odiou esse filme, mas esse é outro papo. Vamos pro próximo. A vida passa muito rápido. E se você não curtir de vez em quando, a vida passa e você nem vê. Você não está morrendo, só não está conseguindo pensar em alguma coisa boa pra fazer. Um filme que te faz lembrar da infância. Pra mim, todos a Disney. Batutinhas. Caraca, entregou a idade legal agora, mano. Batutinhas é muito bom esse filme, cara. Eu queria ter o clubinho, cara. Vocês não lembram do nome do filme, mas vocês já assistiram ele porque... Tenho certeza. É o Alfafa e a Daphne. Que tem uma menina que ela anda com um carrinho de bebê e tem um moleque que ele gosta de pegar sapo. Isso. A Darla. Que tá na corrida e daí eles mudam a placa. Isso, exatamente. Poxa, esse filme é muito bom, mano. Eu nunca vi. Não é assim, infância, mas me deu uma nostalgia, sabe? Deu Homem-Aranha de Volta ao Lar. Mas eu sei que ele é um filme recente. Perdão, 2 dias que lançou isso. O cara me fala, remete à infância. Pera, é sério, porque eu sei que o filme em si, tipo, eu vi agora, mas tem elementos dele que me deram uma nostalgia de outros tempos, sabe? Por isso, é um filme muito nostálgico. Quando a vida decepciona, qual é a solução? Não sei qual é a solução. Continue a nadar. Nada pra achar a solução. Nada. Um filme que merece um remake, um reboot ou um spin-off. O que eu vou falar, ele já, na verdade já tá confirmado, a live action, que é Mulan. Os Incríveis. Remake dos Incríveis? É. Mas tá confirmado a continuação? Sério? Poxa, eu não sabia. Depois de 50 anos, vamos fazer a continuação. Tá confirmada, pra 2019. Ué, lançaram Procurando Dory? Obi-Wan, nunca lhe disse o que aconteceu com seu pai. Ele me disse o suficiente. Que foi você que matou ele. Não. Eu... Sou seu pai. O melhor filme da saga Star Wars. Quando o Anakin Skywalker se volta contra... A Vingança do Sith. A Vingança do Sith. Eu fiquei com medo de falar merda e... Eu acho que esse é meu favorito também. Pela transição, porque assim, eu passei a entender muito recentemente, assim. Lógico, dado o tempo, a idade do filme. Eu acompanhei quando saiu o episódio 1, A Ameaça Fantasma. Aí que eu comecei a descobrir Star Wars e ver o universo. É, a nossa geração aqui já é de que começou pelo Ameaça Fantasma. Ameaça Fantasma. Bom pra gente. E que a gente defende esses 3 filmes. Porque tem uma garotada mais velha aí que ataca. Mas o que eu mais gosto é o Despertar da Força, porque foi o primeiro que eu vi nos cinemas. E, mano, esse filme, de novo, ele mexe com a nostalgia. Eu não tinha criado muita expectativa, mas fiquei sabendo que era bom, e aí eu fui ver. O trailer, mano, eu não sei quem tá narrando, mas ele fala que tem a escuridão e a luz. E no que ele fala a luz, aparece a Millennium Falcon arregaçando, cortando os ares, e começa a tocar a trilha de Star Wars, e você fica puto. E no cinema foi a mesma coisa, assim, e super empolgadíssimo, do começo ao fim, o filme é bom demais. É uma releitura do episódio 4? É, mas não deixa de ser bom. The Dark Side. And the Light. Meu mestre fez essa coleira pra mim. Ele é um mestre bom e inteligente. E fez essa coleira pra eu poder falar. Esquilo! Meu mestre é bom e inteligente. Melhor filme de Sylvester Stallone. Oscar, minha filha quer casar. Comédia é da hora mesmo. É muito bom. Não assisti. Assista. É antigo até. Sobre a máfia, mais ou menos sobre a máfia. Ele era da máfia e promete que vai sair da máfia. Promete pro pai dele no leito de morte. Eu gosto de Falcão. É queda de braço. Ele tem um filho, ele é caminhoneiro e o prêmio pra quem ganha o campeonato de queda de braço é um valor, que eu não lembro quanto que é, e um caminhão de nova geração. Foi legal você chamar, porque geralmente quando fala Stallone, todo mundo fala ou Rock 1 ou Rock 6. Foi legal você ter falado esse, ele disse também. É um filme muito bom do Stallone. No outro viés, que não é terreno dele, que é justamente da comédia. É muito bom esse filme. É muito bem roteirizado, muito bem dirigido. Puta, muito legal, muito legal. O que eu tenho pra citar aqui é o mesmo. Eu não vi nenhum dos seis Rock. Eu tenho o que ver. Deve ser do caralho. Mas o que eu quero citar aqui é a revitalização dos brucutus. A trilogia Mercenários. É uma coisa que todo mundo esperava, né? Juntar... Não, na verdade... O Mercenário tá meio que briga. Eu mesmo, na época, torci o nariz. Falei, puta, que bando de velho acho que tá fazendo? Já acabou a era de vocês. O negócio agora é ter Rock e Vin Diesel. Mas é muito louco, é uma revitalização dos anos 80 total. É um filme sem proposta nenhuma. É pra mostrar homem bombado, salvando donzelas em perigos. E metendo bala, explosão, granada, facas e artes marciais. Mano, é muito louco. Amo muito tudo isso. Já avisei que vai dar merda isso. Um filme com robôs. Robôs. O qual? É da Pixar também, não é? Não, acho que não é da Pixar. Acho que é da Dream. Não lembro qual é o estúdio, mas esse filme é muito bom mesmo. O Homem Bicentenário. Eu também sou robô. Não, mentira. Star Wars. Melhor filme do Tarantino. Que eu vi o volume 1. É uma coisa que me aproximou do Tarantino e fez eu me interessar assistir. É bem legal esse filme, que mistura um monte de coisa que o Tarantino ama. Cara, sempre admirou. E não ficou uma salada mista maluca. Ficou bem. Você entende tranquilamente. E é muito sangue. Mas é uma coisa... Não é cômico, não dá pra explicar, é uma coisa muito peculiar. São vários gêneros em um. No primeiro momento é aquele western é macarronada, né? Com artes marciais, mas o filme se resume a isso. Tanto que lembra que a gente falou no extinto vídeo do canal do 300? Deus o tem. Suponho que é um filme só, dividido em dois volumes, mas que o segundo não tem nada a ver com o primeiro. Então é isso, é uma mistura de vários gêneros. É do caralho. Eu gosto de praticamente todos os filmes do Tarantino, só tem um que eu não gosto, que é o Jack Brown, que eu parece que nem que é filme do Tarantino, como eu já falei no extinto vídeo do canal do 300. Legal. Que Deus o tenha. Que Deus o tenha. Você lembra do Zina? Eu lembro do Ronaldo. Parece que é filme da sessão da tarde, só tem uma cena de sexo que a Globo ia cortar de qualquer jeito mesmo. Mas o filme que eu mais gosto do Tarantino, óbvio, já falei, Django Livre, porra! Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. O nome dele é Zé Pequeno, tá entendendo? Melhor filme nacional. Eu gosto muito de dois, que um é Odeio o Dia dos Namorados, com a Luísa Perecer, e De Pernas pro Ar, um e o dois. O Auto da Compadecida, eu acho legal. Cidade dos Homens, Cidade de Deus, sei lá. Ah, tem vários, meu. É o Caminho das Nuvens. O filme que eu mais gosto nacional, acho que é o Tropa de Elite. Acho que é muito bem feito esse filme, muito bem produzido. Claro. É o que eu mais gosto mesmo. Para. Assim vai acabar arrancando o olho de alguém. E você está falando errado. É Leviosa. E não Leviosa. Um filme que é melhor que o livro. Maze Runner. No livro, a autora dá muita volta. É muito monótono. E deixaram o filme com mais ação. Olha, e com mais sentido também. Os dois filmes que eu consegui visualizar, Senhor dos Anéis, porque você visualiza, né? Então, e o Harry Potter, por eu ler o livro e depois, assim, meses depois lançar o filme, que eu fui fazendo isso, então era aquela expectativa pra, meu Deus do céu, lança e eu quero ver. Quero ver o Harry desarmar o Voldemort e ele morrer. Então, tipo, meu, eu ficava sério, eu viajava, batalha épica em Hogwarts. Então, todos os filmes, né? Eu acho que não é que é melhor, Mas tem esse adendo aí. O que melhor foi adaptado. Eu ia falar Senhor dos Anéis também, mas eu nunca vi, então eu não posso falar. Eu sei, desculpa, gente. Mas então, um filme que eu gostei bastante, bem adaptado, que acrescenta ao do livro, é Crônica de Nárnia. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa e o e o Príncipe Caspian. Os dois são muito bons, construíram puta do enredo, acrescentaram parte da história, uns furos, porque na verdade são crônicas. Então são praticamente contos estendidos no livro. Ele não chega a ser ele pode até ser considerado um livro, mas eu acho que é mais com conto, porque ele não chega a ser propriamente romance, porque ele é muito curtinho. Mas ele também não pode ser conto, porque tem umas 90 páginas, então fica ali. Expecto Patronum. Expelliarmus. Melhor filme de super-heróis. Um filme que me marcou muito é Spawn, Soldado do Inferno. Eu adorava esse filme. Conta a história de um homem que morre queimado. Ele era um policial, morreu queimado. E o diabo, não é bem o diabo, não. Seria ele transforma ele num cavaleiro. Ele ressuscita ele, só que ele já queimado e deformado. E dá uma armadura pra ele se cobrir. E essa armadura tem milhões de utilidades que faz ele se adapta ao que ele precisar. E o outro que eu vou citar, que esse é o filme pra mim melhor de dois, é a trilogia do Batman, Cavaleiro das Trevas. Begins, Cavaleiro das Trevas e o Cavaleiro das Trevas ressurge é fora de série. Puta, meu melhor. Vamos lá. Alê, você, enquanto eu vou pensando. Ah, eu também não sei, Libélula. Puta, já sei, mano. Dois Filhos de Francisco. Puta, esse filme é do caralho, mano. Peraí, Dois Filhos de Francisco não é filme de super-herói? Ronaldo!